é um segredo, seu inimigo, seu medo, há perigo. Posto sem sentido, estado corrompido, e ela seduzindo. E aprendi, a vida dois palitos, cobranças, vacilos, a noite e o conflito, porra. Pego o trajeto, lembrei do moleque lá, ó. Sorrisos e saudades, que eu sei que Deus é maior. Face a face espelhada, reflexo, sou te encarou. Né, meu bem, a vida é pute bela, rude, louca e singela. Aroma cinderela, sereia canta a capela. Mordeu a isca, se afogou. Um, dois, perdeu voz, chapou, pisou, moscou. Nem sei se me perdi, mas quero me encontrar. Quanto nós vale aqui, quem é que vai pagar? Contradição, verdade, não pertence a ninguém. Mas sempre tem um ninguém, o qual se julga alguém. Pra fazer graça, enquanto os boys sorrirem, eles que venha a grana, o resto nós tem aqui. O mundo se colida e faz parte do enredo. Pedindo o sossego, mas quem não quer colar de cima. Tupa na cara, rolê, só louco de atitude. O tempo passa, cresceu, o corpo não se ilude. Na dilatada, eu vi quem desacreditou. O mundo gira em, enquanto as bombas calou. Era calor sem dinheiro, agora nós quer mais. Desde o céu pra ligeiro, aqui é o que faz.